caprichada, danada que você faz na sentada. Bagulho louco de verdade quando tu tá embrasada. Caprichada, danada que você faz na sentada. Bagulho louco de verdade, caprichada danada que você faz na sentada. No louco de verdade, pode.